Cowboy da Bahia. Portal Tua Rocha. Se eu disser que tem um outro amor, não é segredo pra ela. Quantas vezes esse mesmo amor me fez tão escravo. Piabanha, Bahia, aquele abraço de cowboy da Bahia. Boy da Bahia.